Chacum, dá o amor e toro, tá que dê. Passe-se piti. Na coie conde. Milo bino mo chacum, chacum, na ondro fenitoris, tá que dê. Passe-se piti. Na coie conde. Major, no feti, na groie grocon. You are sweet, so action. Me casi donde va, me casi donde va. e wakti demba. Meka si donde wakti te. Freude, Freude. Meka si donde wakti te. Meka si donde wakti te. You are fit for action. Take my water, Abori, anabiti, fi che bana anya le bana anya krubana anya Quando vai com pana de pana de saba, da forma stiffa e veri. O esta cocalo, se hit quem tandem, mas aqui alles stop. Ai nha meno mo, de pana ai nha, grubana ai nha, anabitivi. Papa ja, Blam blam did it, blam blam did it. Banana, so do you summer? Put the apple, so they be no man.

Satan. Passa gos, passa gos. Eh ben dadi kuku plenito. Passa gos, passa gos. Eh ben dadi plenito pulotio. Passa gos, passa gos. Ati passa gos, passa de. Passa gos, passa gos. Ambam bam kondoba. Passa gos, passa gos. Bam bam kondoke. Passa gos, passa gos. Ati passa gos, passa gos. Passa gos, passa gos. Passa de son yota. Passa gos, passa gos. Passa gosto, passa gosto. Passa gosto, passa gosto. Mix, vitesse. Passa gosto, passa gosto. Passa gosto, passa gosto. Passa gosto, passa gosto. Passa gosto, passa gosto. Passa go, passa go, ma bom kondoba, passa